soberano, Senhor do que é feito. Louvai o sim de vossa alma, tesouro perfeito. Ó Deus, cantai e com fervor tributai, profundo amor e respeito. Louvai a Deus que vos faz prosperar.